A volta da rainha Dúvida Primeira. De nada duvida quem nada sabe. Hoje, uma regata bem virtual, ou... Porque um barco navega... Meus amigos, estão lembrados da última dúvida em torno daquele vírus da indiferença e que terminou com a vitória do doutor? É, pelo jeito, o vírus é um dos mais perigosos, já que atacou até o espelho biotrônico, o auge da tecnologia cibernética. Mas de onde será que vem esse vírus? Será que o Dr. Sadumor realmente possui poderes tão grandes? Enfim, agora o placar da Guerra do Golfe está marcando 5 pontos para cada um. E o Rei Sabidão I continua muito encucado. Claro que tô lhe ouvindo. Só a sua imagem no videofone é que está difusa, é lógico. Ou você quer que a contra-espionagem descubra quem é o chefe do meu serviço secreto de espertos, ora? Que nada, eu já lhe disse que quero uma solução imediata para essas panes do espelho biotrônico. Não posso continuar a dizer para todo mundo que são forças ocultas ou do além, porque essas são desculpas surradas e ninguém mais acredita nelas. E aí, como é que fico diante dos meus súditos, ora? Ah, cabidão general! Não é pra você dizer essas coisas pelo videofone. Assim todo mundo vai logo ficar sabendo que o meu serviço secreto de espertos não passa de uma tropa de toupeiras. Além do que, chega de conversa, tá bom? Já lhe falei que se vocês não descobrirem quem anda boicotando o meu espelho biotrônico dentro de 7 dias, vai ser todo mundo despedido, entendeu? Não me interessa. E chega de me mandar esses relatórios de burocrata. Eu quero é ações concretas, certo? Tchau. Quem é que você estava xingando de novo tão bravo assim, Sabidão? Ah, era com o Cabidão General, o chefe do meu serviço secreto de espertos. Ah, aquele que está todos os dias nas primeiras páginas dos jornais e nos noticiários de rádio e TVs, é? É bem ele. Além disso, o cabidão só me manda relatórios e nenhuma pista quente no caso do espelho biotrônico. Assim não dá. Ué, mas você não vive falando que são forças ocultas ou do além que desregulam o espelho? Ou não são mais? Ah, isso é tática. E a essas alturas da guerra, já não sei mais nem o que sei. Ou será que eu sei que não sei? Como será, hein? E é a mim que você pergunta, é? Eu só sei que sempre tenho dúvidas. E aí fica fácil de saber que nem sempre sei, ora. Ah, já não aguento mais ficar sem o meu joguinho de golfe. Eu tenho que ganhar desse doutor, custe o que custar. Então manda chamá-lo para... Para o quê, rainha? Ora, sei lá. Por que você não pergunta direto a ele, se não é ele que anda manipulando o espelho? Eu? Perguntar a ele? É, afinal... Aí você economizava todos esses gastos com o serviço secreto de espertos, que de espertos não tem nada mesmo. Eu tenho um bom plano como ganhar do doutor. Quer saber? Diga lá, então. Você não está gostando do doutor? Uhum. Você não é uma pessoa cheia de dúvidas? Sou. E você não gostaria de se desfazer de uma grande dúvida? Grande dúvida? É. De saber se o doutor também gosta de você. Bem, até que não seria mal, não é? É uma dúvida muito interessante essa. E se... Pois é. E enquanto você tira essa dúvida, também poderia descobrir pra nós se é o doutor que manipula o nosso espelhinho. E se for, como é que ele faz isso? De que jeito, entendeu? Ah, então é isso, é? Você quer me explorar? Só para recuperar os seus campos de golfe, é? Não só, como também. Afinal, lembre-se que também está em jogo o nosso império das TV-ilusões. E que uma mão sempre lava a outra, não é? Não sei. Ora, queridinha, pensa bem. para você com todo o seu charme. Garanto que ele não vai fazer segredo algum. E aí, ganhamos a guerra do golfe brincando, ora. Tá bem. Tentar não custa nada, não é? Além do que, só vou sair lucrando com essa. Claro, claro. Será que o rei Sabidão I não está arriscando demais ao fazer essa proposta à sua esposa, a rainha? Não sei, não. E se o doutor estiver gostando dela mesmo? Aí como é que fica? Ou será que a rainha vai realmente descobrir quem está por detrás das tão faladas forças ocultas? Mandou-me chamar, cara rainha, com sua doce voz? Eis que cá estamos de novo, juntos e a sós. Ah, doutor, que bom vê-lo novamente. Como tem passado? Muito bem, obrigado. E você, como vai? Ah, eu também já estou bem melhor. Aquele probleminha que eu tive, pelo jeito, foi só passageiro. E por falar nisso, onde anda sua cara metade, o rei Sabidão I? Ah, ele? Pois é. Agora é ele que está com uma leve dor no peito, mas diz que não é nada grave. Ainda bem, porque senão ele iria perder mais um ponto. Ah, doutor, sabe, eu acho a sua voz tão bonita, tão suave. Eu é. Você acha mesmo? Do re mi. Sempre achei que ela soa mais como uma taquara rachada. Que nada, querido. Não seja tão modesto. Aliás, há muito que gostaria de saber quem é que realmente se esconde por detrás dessa sua fachada, sabe? Essa não! Não vale a pena o esforço, querida. Mas talvez um dia... Um dia? É, talvez um dia... O que vai acontecer aí, um dia? E a dúvida de hoje, rainha? Como é que fica? O Sabidão I já resolveu a questão? Ah, não sei. Bem, se ele quiser entregar o jogo, melhor ainda. Acho que não. Eu vou falar com ele, tá? E depois a gente o chama novamente, certo? Está bem, rainha. Então eu me retiro e fico aguardando a sua chamada aqui por perto. E aí, mulher? Conseguiu arrancar alguma coisa dele? Ah, não sei. Mas como não sabe? Ah, ainda é cedo demais. E além do que, esse tal de doutor é bem parecido com você. Comigo? É, pelo jeito só quer saber de jogo. Você quer dizer de guerra? Isso. Ah, é? Já estava quase esquecendo da dúvida. É, a gente vai ter que levar as duas coisas paralelamente até ele abrir mão do segredo. Ou não, porque pelo jeito... O doutor não é trouxa mesmo. Mas e aí, espelhinho do papai? Pronto pra mais uma batalha? Eu sou o auge da tecnologia cibernética. Sou televisor, computador, aparelho de som, de cinema, sou jornal, livro e possuo o maior banco de dados da Gandaia. Eu sou a central mais forte e poderosa da nova realidade virtual. Estou inteiramente à vossa disposição. Não, não precisava repetir tudo isso de novo, espelho. Ah, esses cientistas. Bem, pelo menos ele diz o que sabe, enquanto outros nem sabem o que dizem. Ou não dizem o que sabem. Bem, mas espelho, vamos ao que interessa. Como é a segunda super charada e a dúvida de hoje? Sou frágil, doce e sadia. A aventura ronda a venda da fantasia. É a super charada. A dúvida de hoje é a aventura. Ah, agora estou entendendo melhor a sua jogada, Sabidão. É uma aventura amorosa e você já sabia, não é? Eu? Que nada, mulher. Além do que, aventura é tanta coisa. Aventura... Significa boa ou má fortuna, destino, felicidade. A aventura significa empreendimento arriscado, perigoso, de fim incerto. Peraí, agora não estou entendendo mais nada. Ora, rainha, aventura se escreve junto e é um negócio arriscado. A Ventura, escrito separado, significa boa ou má sorte, destino, felicidade, entendeu? Já lhe disse para não perguntar se entendi, porque eu posso ser duvidona, mas não sou burra, tá? Tá bem, desculpe, querida. Vou tentar parar com isso, entende? Bem, e aí, espelhinho, qual é a dúvida? Creio ser a aventura, só que não tenho certeza. Ih, agora complicou tudo mesmo de vez, mas... Ora, chama o doutor que ele desfaz a dúvida num instante. E aí? E aí, não sei, ora. Bem, nesse caso é... é melhor chamá-lo. Doutor, apareça, por favor. Mandaram me chamar. Eis que me manifesto. Me roubou, como é mesmo o resto. Só pela força do meu faro? É. Só pela força do meu faro, é claro. Não, essa rima é minha. Ah, eis que me manifesto só pela força da minha rima. Desisto. Eu também. Me roubou pilantra. Não poderia deixar de falar logo em cima. Bem, doutor, temos uma pequena dúvida, sabe? Pequena não. Nem uma só. Mas... é que não sabemos se a dúvida é aventura ou aventura. Ou se é a dentadura ou a desventura ou se tá na jura. Que me robozinho mais engraçadinho esse que você tem, não é, doutor? Eu sou o espelhinho biotrônico e estou sempre ao seu dispor. Essas máquinas da mais recente geração até parece que sentem ciúme. Pois olhe que elas têm sentimento, sim, e só duvido quanto ao seu coração. Bem, mas doutor, e aí, como fica a questão? Ah, sim. Não havia reparado nesse problema fonético. Por isso, sugiro que os nossos dois engenhos disputem um videogame entre si e quem ganhar leva o ponto. Que tal? Essa vai ser fácil. Tá bom. E que tipo de jogo? Que tal uma regata? Você pode escolher o barco. Prefiro ser um barco à vela, pois é tão gostoso velejar. Então eu sou uma caravela e já estou me lançando em alto mar. Ah, que brisa agradável. As gaivotas e o barulho das ondas. Então, doutor, o meu iate já está pronto. E agora? Agora você e o seu espelho terão que responder as perguntas do Mi-Robô, que também já está a postos. Portanto, atenção para a primeira pergunta. Quais são as três principais categorias de iates à vela? Fácil. A classe oceano, os barcos de quilha e os pequenos. Muito bem. Resposta certa. Cite uma regata oceânica famosa. Fácil, fácil. A Rio de Janeiro, Buenos Aires. O candidato vai muito bem. E o que é um nó? Nó. Qual deles? Um nó de corda, de madeira, dos dedos, um nó matrimonial ou o nó da questão? Ora, não fale besteiral. É claro que é o nó da questão. Fácil, facilim, facilora. Nó é a unidade usada para exprimir a velocidade dos barcos, equivale a uma milha marítima por hora. Isso mesmo, espelhinho. Mostra pra eles com quantos paus se faz uma canoa. Aliás, cara rainha, aceito a sugestão, porque é muito boa. Diga lá então, meu caro espelho, por que navega uma canoa? Um barco navega e não voa porque é pesado, mas não afunda. E não afundando, ele navega, lógico, não. Não mesmo. Quem não afunda, não navega automaticamente. Só boia. Isso sabe qualquer maquineta com um pouco de juízo. Ah, sim. Agora me lembro, pois. Navegar é preciso, viver não é preciso. Não é isso? Ora, espelhinho, não foge do tema, que senão... Tá certo. Ouça direito que não tem repetição. Um barco boia ou flutua pela distribuição equilibrada do seu peso. E ele navega quando possui força suficiente para deslocar o seu peso. Ah, absolutamente certo! O candidato ganhou o diploma de capitão. É, parabéns! E com essa resposta, o espelho também ganhou a regata do videogame por 1.5. Viu só, eu não vivo dizendo que o espelho é o maior quando se joga limpo. Você está se referindo concretamente a quê, sabidão? Não é nada concreto, sabe? Só é uma suposição. Bom, e depois dessa velejada com essas duas realidades virtuais bioeletrônicas, que tal, doutor, se a gente fosse... Ah, hoje não, rainha, não é mais preciso. Já desempatei a guerra do golfe e agora está 6-5 a meu favor. Bem, então só me resta dizer adeus, bem de leve. E amanhã a gente se vê de novo, sem dúvida. Até breve. E não esqueça, doutor, está 6-5 a meu favor, viu? Pois é, amigos. A vitória do espelho biotrônico pareceu tão fácil, não é? Quem sabe se a rainha já não descobriu alguma coisa e não quer dizer. Mas qual será mesmo o segredo do Dr. Sadomor e do Mi-Robô? Quantas dúvidas, não? De uma coisa, porém, estou muito certa. De que vocês não irão perder o nosso próximo capítulo. É ou não é? Então, até lá, amigos. Nada duvida, quem nada sabe. Este seriado foi mais uma produção do Serviço de Transcrição da Deutsche Welle, Colônia, Alemanha.